andressedesmoral.com.br. O nome desse aqui é Bonde do Gato Preto. Pede de você, eu tô tranquilo, viu, pai? Junto e misturado com Roberto Sensação daquele modelo. Eu não pensei que nós tava junto, não. Canta e rasta e pede me, por favor, pra não me estressar. Canta, vai, vai. Posso falar uma coisinha que eu tô querendo falar mó tempão? Desde cedo que te vi num baile pra lá e pra cá com esse rabetão. Vai, vai. Posso falar uma coisinha que eu tô querendo falar mó tempão? Desde cedo que te vi num baile pra lá e pra cá com esse rabetão. Vai, Roberto. Oi, maravilha, tudo bem, tudo legal. Posso falar uma coisinha? Tô afim de tacar o pau, vai. Oi, maravilha, tudo bem, tudo legal. Posso falar uma coisinha? Tô afim de tacar o pau. Eita, fureiragem do 600. Mas o que importa é cantar, né, Roberto? É isso aí, gato preto, daquele modelo. Tem que cantar e botar as novinhas pra dançar daquele jeito. Deixa essa risadinha, que eu não gosto dessa risadinha perto de mim, não. Eu fico logo nervoso. Posso falar uma coisinha que eu tô querendo falar um tempão? Desde cedo que te vi num baile pra lá e pra cá com esse rabetão, gato preto. Posso falar uma coisinha que eu tô querendo falar um tempão? Desde cedo que te vi num baile pra lá e pra cá com esse rabetão, vai, vai. Oi, maravilha, tudo bem, tudo legal. Posso falar uma coisinha, tô afim de te tacar o pau. Oi, maravilha, tudo bem, tudo legal. Posso falar uma coisinha, tô afim de te tacar o pau. Essa vai tocar na carreta do mamuto do meu parceiro Manel. Vai tocar no caminhão pedeira, daquele modelo, papai. O som que toca no seu paredão, valeu, Roberto Tegação. Valeu, parceiro, bom do gato preto, bora jogar dos paletes. 8880, 6220.